Deixa eu falar pra você. Você é um covarde. Portal do Arrocha. Eu já vi sua mensagem perguntando se ela tá bem. Como foi o dia dela? Chamando ela de meu bem. No fundo eu já sabia. Poder você diferente. Me fez questão de esconder. Agora eu conheci realmente quem é você. Esse não foi nosso combinado. Cê quer tá certo, mas você tá todo errado. Olha só que cachorrada sua. Ter uma mulher em casa e procurar outra na rua. Esse não foi nosso combinado. Cê quer tá certo, mas você tá todo errado. Olha só que cachorrada sua. Ter uma mulher em casa e procurar outra na rua. Covarde, traiu minha confiança. Se eu voltar pra você, pode ter certeza que vai ter vingança. Vai, bebê! Será que é da firme, hein? Mariana! A pozinha da sua frente. Já vi sua mensagem perguntando se ela tá bem. Como foi o dia dela? E chamando ela de meu bem. No fundo eu já sabia. Todo é você diferente. Me fez questão de esconder. Agora eu conheci realmente quem é você. Esse não foi nosso combinado. Cê quer tá certo, mas você tá todo errado. Olha só que cachorrada sua. Ter uma mulher em casa e procurar outra na rua. Esse não foi nosso combinado. Cê quer tá certo, mas você tá todo errado. Olha só que cachorrada sua. Ter uma mulher em casa e procurar outra na rua. Covarde, traiu minha confiança. Se eu voltar pra você, pode ter certeza que vai ter vingança. Covarde,